Cante com fé agora, querida. Cante com fé agora, crendo que o teu milagre já chegou em nome de Jesus. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz, obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Chegado aqui, eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se tornar. Acontecer.